CH nas teclas, David Miranda, mais uma pra sofrer. Tem gente que fica com a gente e gruda na mente. Outras que quer fazer falta e você nem sente. E tem você e tinha tudo e nem percebeu. Existe o trouxa, o idiota, e depois vem eu. E ainda te ama, e ainda sofre. Larga esse cara que não te merece, vem ser o meu love. E ainda te ama, e ainda sofre. Larga esse cara te merece, e cheira o meu love. Só pra te lembrar, quadra 7, lote 9. Esse é do rei da canetada, Francisco Agno, David Miranda. Tem gente que fica com a gente e gruda na mente. Tem outras que quer fazer falta e você nem sente. E tem você e tinha tudo e nem percebeu. Existe o trouxa, o idiota, e depois vem eu. E ainda te ama, e ainda sofre. Larga esse cara que não te merece, vem ser o meu love. E ainda te ama, e ainda sofre. Larga esse cara que não te merece, vem ser o meu love. Só pra te lembrar, quadra 7, lote.